Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nessa abençoada noite. Todos estão me ouvindo bem, então, assim? Perfeito. Primeiro, a minha gratidão por estar aqui nesta noite e poder trazer algumas reflexões para todos nós sobre esse tema, a evolução não dá saltos. Só que antes queria trazer a lembrança de vocês uma belíssima passagem do Evangelho que me ocorreu agora, quando vindo para cá e chegando a casa e pensando nessa chuva. Às vezes, quando nós estamos assim numa situação como essa, nos sentimos às vezes um pouco temerosos em relação à nossa segurança, como vai ser voltar depois para casa. Ocorreu em alguém essa preocupação agora? Às vezes dá um pouco de insegurança, não é? E nós, mesmo assim, com todas as aparentes dificuldades e impedimentos, nos dispomos a chegar aqui. E um momento como esse me faz recordar aquele momento em que os discípulos estavam com Jesus na barca. Quantos momentos inesquecíveis eles tiveram junto a Jesus, em que eles atravessaram o lago, estiveram ali mais próximos e certamente ouviam muitas lições de Jesus. E era numa noite tormentosa em que Jesus optou por descansar um pouco e se deitou no fundo do barco, e uma tempestade muito intensa se armou. E os discípulos ficaram muito apavorados, ficaram muito preocupados e ficaram com medo de morrer. Esse sentimento que ao longo da vida nós experimentamos tantas vezes, não é mesmo? Será que minha hora chegou? Será que é agora que com Jesus aqui eu vou partir? E os discípulos ficaram se questionando, um perguntando para o outro: como é possível ele dormir numa situação dessa? Como eram ingênuos ainda, não sabiam quem exatamente estava naquele barco com eles. E eles, muito apavorados, chamaram Jesus, contando para ele: olha, está acabando o mundo em água, nós vamos morrer aqui. E Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua grande capacidade de, através do pensamento, intervir em forças, que ainda hoje é incompreensível para nós pensarmos como alguém poderia deter uma tempestade. A ciência não sabe explicar, mas nós, conhecendo a doutrina espírita, sabendo quem Jesus é e sabendo as poderosas forças espirituais que existem e podem ser mobilizadas, Jesus calmamente recomendou à tempestade que ela passasse. E o mar se acalmou e tudo ficou sereno. E aí então ele questionou os discípulos: por que vocês tiveram tão pouca fé? Por que esse medo? E essa pergunta de Jesus fica para todos nós ao longo dessas inúmeras tempestades que nós enfrentamos em todas as vidas que já tivemos e que ainda enfrentaremos nesta vida e nas vidas futuras. Onde está a nossa fé se nesses momentos críticos nós ficamos temerosos, preocupados? Esquecemos que todos nós somos espíritos triunfadores já de uma longa caminhada, de uma longa jornada. Pois é, hoje nos sentimos talvez frágeis, vacilantes, doentes, cansados. Talvez nós tenhamos problemas obsessivos, problemas de saúde, as aflições do mundo nos afligem, nos trazem tanta preocupação, mas nós esquecemos que todos nós somos viajores de uma longa estrada. Uma jornada que tem sido vencida por nós ao longo de inumeráveis vidas. Afinal de contas, esta não é a primeira e nem será a última. Somos espíritos que estamos, ao longo de muitas vidas, evoluindo. crescendo, nos transformando, passando por um longo processo de aprendizagem. E quando me vem à mente o tema evolução, só posso pensar em aprendizagem. Não porque a minha profissão seja um magistério, eu sou professor, mas porque a própria vida tem me ensinado isso. De que a cada dia eu aprendo algo novo, a cada dia eu tenho a possibilidade de descobrir algo diferente, e a cada dia eu posso produzir uma mudança na minha realidade. E a própria vida nos ensina que essas mudanças nunca serão abruptas, radicais, instantâneas. E mesmo que a gente tome uma decisão súbita, vou largar tudo e vou viver em outro lugar, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Tem gente que faz isso no casamento, não é mesmo? Vive algum tempo, percebe que não deu certo, acha que estava tudo errado, acha que se enganou e desiste e parte para um outro relacionamento. E quando chega lá, começa a ter os mesmos problemas, começa a viver as mesmas situações. E às vezes desiste e tenta um próximo e vive tudo de novo, a mesma experiência. Então a pessoa, embora ela possa ter no plano exterior produzido uma mudança muito evidente, trocou um relacionamento pelo outro, trocou um emprego pelo outro, porque isso acontece na vida profissional também, não é mesmo? Às vezes a pessoa não gosta do ambiente de trabalho, acha que ali as coisas não estão adequadas, e aí ela parte para um outro emprego, se ela tem essa possibilidade. Nos nossos dias, eu aconselho que a gente segure o quanto a gente puder o emprego que a gente tenha. Mas se a gente pode mudar e ter uma oferta melhor, nós naturalmente vamos. E nós descobrimos que lá existe o mesmo chefe exigente, o mesmo colega oportunista, o mesmo colega colaborativo, existem as mesmas situações estressantes. Mudou o externo, mudou o nome da empresa, talvez a função, o bairro, mas os problemas continuam o mesmo. Isso nos mostra que a vida, ela, embora possa produzir no plano exterior mudanças muitas vezes radicais, súbitas, nós vamos observando que tudo se conserva mais ou menos como sempre foi. Graças a Deus não será sempre como foi, porque algo novo surge. As experiências frustrantes que nós tivemos num relacionamento, num emprego anterior, nos servem e nos dão base para que tenhamos melhor possibilidade de ação nessa nova realização que estamos agora empreendendo. E de alguma forma a gente produz algo novo, algo um pouco melhor, não que a gente consiga de pronto transformar. Porque a gente até tenta, quando a gente se convence de que a gente precisa se renovar, precisa se modificar, a gente até tenta ser uma pessoa muito diferente. A gente se esforça, a gente se dedica, a gente tenta, ao acordar, fazer novos propósitos, mas a gente se depara em algo em nós que nos leva a cometer alguns erros, como já o fizemos antes. Talvez não na mesma proporção, mas de modo parecido. E muitas vezes a gente fica profundamente frustrado com essa questão. Poxa, eu tinha a melhor das intenções e eu não consegui. Acabei cometendo o mesmo erro novamente. E isso naturalmente nos traz uma decepção, nos traz um descontentamento. E ele é bom. Esse descontentamento que nós temos com o nosso desempenho, com a nossa performance durante a vida, é extremamente positivo. Ele significa que nós temos autocrítica, que nós somos capazes de perceber que mesmo querendo, nós não acertamos sempre. O grande problema desse desapontamento é quando ele vira desestímulo, quando a gente passa a pensar que nós não temos jeito. E usamos aquele ditado popular, pau que nasce torto, morre torto. É aquela ideia de que a árvore, uma vez que ela cresceu e entortou seus galhos, ela não volta mais a uma outra posição. O fato é que nós não somos árvore, nós não somos pau, nós não somos algo que é passível de ser sempre a mesma coisa. Nós somos um ser profundamente moldado pelas experiências da vida. Por isso que nas horas dessa aparente decepção, frustração que a vida possa nos trazer, de percebermos que nós não atingimos o que nós gostaríamos de ser, nós precisamos lembrar disso. A nossa natureza é a de seres perfectíveis. O que significa isso? Fomos criados para sermos perfeitos. Já devem ter ouvido isso na casa espírita, de que nós somos espírito em evolução e que nós estamos atualmente aqui para evoluir. E aí nos perguntam, o que é evoluir? Evoluir é isso que a gente faz todo dia, gente. É levantar, é acordar, é ir para o trabalho, é atender às necessidades da família, é se dedicar ao próximo, é estudar, é trabalhar, é ter sonhos, é planejar, é conquistar. Isso é evoluir. Porque são nessas experiências que nós vamos aprendendo aquilo que realmente é importante. Aquelas lições que são imortais. São as experiências que vão nos moldando, que vão nos transformando. E nós mesmos somos testemunhas de tudo isso que eu estou falando. Mesmo os mais jovens vão concordar. Nós hoje somos diferentes do que éramos há 10 anos atrás. Temos uma experiência, temos uma vivência, temos uma natureza que já não nos faz mais sermos tão imaturos como já fomos em outras épocas. E o que que nos trouxe até aqui? O que que nos permitiu chegar nesses dias? Como somos? Foram as experiências todas que nós vivemos. Muitos irmãos comentam e lamentam os erros do passado. E que bom seria se pudéssemos voltar no tempo com uma máquina fantástica de uma viagem no tempo e sabendo lá atrás que determinada ação nos traria consequências, nós pudéssemos não praticá-la. Esquecemos, assim como mostram os filmes de ficção científica que falam sobre viagem no tempo, que uma vez que nós voltamos para o passado e mexemos em alguma coisa, alteramos uma ordem futura. Sabe o que que nós deixaríamos de ter se pudéssemos voltar no passado e não errar? Nós não teríamos a experiência que temos hoje. Mas então, Antenor, é bom errar? É bom a gente cometer erros quando a gente não sabe que está cometendo. Porque aí nós temos a nosso favor uma certa inocência. Nós temos ao nosso favor a inexperiência. E a lei divina, ela é profundamente compassiva, amorosa, é uma mãezinha muito doce, quando o ser em evolução erra por ignorância. Ela não cobra com rigor, ela não exige daquele que é ignorante, daquele que não aprendeu nada ainda, porque é essa experiência que vai levá-lo a evoluir. Imaginem o homem primitivo. Dizem os estudiosos da evolução humana que a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu por volta de uns 200, 250 mil anos. Essa data ela é muito discutível entre os estudiosos da evolução humana. Mas vamos adotar esse tempo de 200 mil anos ou 250 mil anos. Esse homem primitivo, ele já era alguém que tinha uma natureza espiritual. Ali, o espírito já estava ali vivendo nesse homem primitivo. E muitos daqueles que viveram nessa época éramos nós mesmos. Todos nós passamos por essa fase inicial. Ah, e Adão e Eva, Antenor? Isso é uma outra história. Mas nós todos já éramos espíritos muito ignorantes lá naquela época. E ignorante aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, não é xingamento. Hoje, se você chamar alguém de ignorante na rua, ele te ataca. Naquela época, e assim como hoje ainda deveria ser, ser ignorante nada mais é do que não saber, ignorar. Nós, naquela época, se cometêssemos um ato absurdo, um ato de violência, de agressão, não seria contado como algo grave. Imagina um homem primitivo numa luta pela sobrevivência, lutando contra um outro grupo rival que tentasse roubar dele a sua tão preciosa carcaça de um animal morto que ele encontrasse na savana. Porque os primeiros hominídeos comiam carcaças de animais mortos. Nós ainda não éramos caçadores. O que a gente encontrasse na natureza, nós comíamos. Normalmente os restos de outros predadores. Era muito comum na época os grandes predadores ancestrais dos leões devorarem as presas, os herbívoros que eles abatiam. E o homem primitivo, depois que esses predadores saíam ali, abandonavam, estavam fartos, o homem primitivo se aproximava das carcaças e comia os restos. Até que ele descobriu que se ele quebrasse os ossos e comesse a medula óssea, que a gente chama popularmente de tutano, já comeram? Tutano, mocotó? Era isso que os nossos ancestrais comiam. Mas não com esse requinte que a gente faz hoje de cozinhar, preparar, pôr tempero. Esfomeados, eles iam lá e comiam negócio cru mesmo. É tempos depois que surge a compreensão de que o fogo seria interessante para ser trabalhado no alimento. Vocês sabem que isso foi um fator decisivo para a evolução humana, porque foi esse suprimento de alimento rico de nutrientes calóricos, com todos os nutrientes essenciais para o organismo, que permitiu a evolução do nosso cérebro, para que o nosso espírito pudesse se expressar no mundo material. Sempre recordando que a nossa natureza pensante é espírito. O cérebro, por mais maravilhoso que ele seja, como produto da evolução biológica, obra divina da constituição do homem, é apenas um meio por onde o espírito se expressa. Mas para que o homem pudesse chegar a esse estágio que nós nos encontramos hoje, foi necessário um longo e laborioso processo de evolução disso que nós chamamos de cérebro. E foi esse suprimento de alimento que nos deu a condição para que ele evoluísse. Mas voltando a essa condição do homem primitivo que fosse defender o seu alimento, ele muitas vezes guerreou, lutou e levou à morte outros humanos naquela mesma época. Naquela época, esses conflitos não tinham a gravidade que hoje tem, quando as pessoas, de modo violento, tiram a vida um do outro. Por que não tinha a mesma gravidade? Porque eram profundamente ignorantes ainda das leis divinas. O que prevalecia era uma lei de sobrevivência que igualava o homem, em muitas circunstâncias, aos outros predadores. E ao longo desses longos 200 mil anos, o homem veio, muito lentamente entendendo, aprendendo, compreendendo que tirar a vida do outro era ato gravíssimo. E hoje nós chegamos a essa compreensão. Por isso que para nós será muito mais grave se praticarmos uma ação que leva alguém à morte. Diferente daquele homem primitivo de 200 mil anos atrás. Por quê? Porque ele era absolutamente ignorante das leis divinas. Não existia nenhum princípio ainda. Era puro instinto, era sobrevivência. Vejam quanto tempo levou para que chegássemos a esse ponto hoje. Quantas centenas de meses, de anos se passaram para que chegássemos a essa compreensão. Nós começamos a compreender a lei de amor por volta de uns 2000 anos apenas. E ainda estamos com uma grande dificuldade de entendê-la e de compreendê-la. E isso nos leva a refletir que a evolução de fato não dá saltos. Nós não nos transformamos subitamente. Nós não somos uma criatura absolutamente nova instantaneamente. Alguns lembrarão de figuras marcantes da espiritualidade humana, de pessoas que receberam talvez algo a mais e elas puderam produzir uma transformação súbita em suas vidas. Alguém lembrará, por exemplo, de Paulo de Tarso, que, de um homem profundamente equivocado, agressivo, na sua ferrenha perseguição aos cristãos, por um encontro com Jesus, ouvindo-lhe a voz, sentindo-lhe a intensa luminosidade, teria se transformado subitamente. Ou alguém se recordará de Gautama, o primeiro Buda, que teria sido iluminado no momento de meditação e teria se tornado um grande mestre da libertação do homem do sofrimento. E por aí vai, poderíamos enumerar muitos outros exemplos, mas a pergunta é: será que alguém produz uma transformação total do seu ser instantaneamente? Será que alguém é capaz de encontrar um estado de elevação suprema? Não. Nem para essas figuras notáveis e veneráveis da história da humanidade, a evolução deu um salto. Eles, na verdade, eram espíritos que já vinham em longas trajetórias de inúmeras reencarnações, aprendendo, evoluindo, se transformando, porém, em um momento, foram despertos para as sagradas missões que possuíam. E aquilo que muitos acham que seria uma transformação súbita da natureza humana, não foi uma obra instantânea. Era a consumação de um longo processo de aprendizagem e de despertar apenas. E esse despertar, ele é acessível a todos. Quando nos conscientizamos do valor dessas verdades espirituais, que às vezes elas já fazem parte da nossa realidade. Muitos de nós já temos convicção da vida espiritual. Muitos de nós já temos a convicção de que a reencarnação é uma lei divina. Muitos de nós já sabemos que o pensamento é uma força poderosa. Mas ainda não demos a essas ideias o valor necessário em nossas vidas, porque não as vivenciamos verdadeiramente. Embora admitindo, embora concebendo elas como verdades, elas não passam a fazer parte da nossa vida, porque ainda estamos um pouco confusos, ainda estamos um pouco iludidos pelo mundo material, que, aliás, é muito sedutor, é muito encantador, porque há tantos bens, há tantas conquistas. E nós esquecemos que a maior conquista que nos levará à grande elevação espiritual é a que fizermos sobre nós mesmos. É a grande conquista do autoconhecimento. Todas essas pessoas que possam ser levantadas como exemplos de pessoas que produziram grandes mudanças em suas vidas, foram pessoas que em algum momento se tocaram profundamente de quem elas eram, se apropriaram intensamente do seu ser, talvez tocados pela dor, como foi no caso de Paulo, talvez tocados por um estado de concentração profunda na meditação, se aperceberam de um universo que estava à disposição deles. E pensa que tudo se transformou e foram outros a partir daquele dia? Eles apenas mudaram o foco das suas realizações. Não se iludiram mais com as conquistas efêmeras da vida, não se iludiram mais com as preocupações do cotidiano, não se iludiram mais com a sua vaidade, com as suas pretensões, com o seu status social. Apenas focaram naquilo que realmente importa a todos nós, que é a nossa essência, a nossa verdadeira natureza. E acreditem, todos eles trabalharam arduamente depois desse aparente processo de transformação. Quem conhece, quem já leu o livro Paulo Estevão, sabe que para Paulo não foi uma realização simples se tornar o grande apóstolo que levaria a mensagem de Jesus aos demais cristãos, aos demais que poderiam se tornar depois seguidores de Jesus. Que levaria a mensagem do Cristo além dos limites da cultura do povo hebreu. Paulo se dedicou intensamente a um trabalho de autoeducação, de autoconhecimento e, sobretudo, toda aquela energia que ele possuía de ser um fariseu, defensor acirrado dos princípios de Moisés, de ser alguém que tinha uma convicção plena. Ele não parou simplesmente para lamentar os seus erros. Ele canalizou a sua energia naquilo que realmente importava a partir do momento que ele tomou consciência. Por isso que essas pessoas produzem transformações significativas em suas vidas. Transformações que podem ser realizadas por cada um de nós. Quer dizer que todos nós seremos como Paulo? Não, porque cada espírito tem uma missão diferente. Cada um de nós temos a nossa grande e extraordinária realização nessa vida, e talvez ela já esteja sendo atendida por nós, mas não talvez com toda a empolgação que ela merece, não talvez com todo o amor e toda a dedicação que nós somos capazes de dar. Talvez nós já estejamos junto daqueles que temos que conduzir, elevar, transformar, socorrer. Normalmente eles recebem o nome de família. O coletivo deles é família. As nossas grandes realizações já estão bem próximas de nós. É isso que nós já estamos fazendo todos os dias. De educar os nossos filhos, de conduzi-los no bem, de tentar transmitir a eles, ainda que de forma imperfeita, os princípios que nós temos aprendido dentro do que nós conseguimos. Nós já estamos, muitas vezes, acertando muito na evolução. O que a gente não pode acolher é pensamento de derrotismo, de desânimo, porque às vezes a vida nos reserva provas muito desafiadoras. Às vezes é aquele filho que nós cuidamos com tanto amor, tanto carinho, e ele chega na adolescência e o ser verdadeiro dele começa a aflorar. A personalidade dele começa a emergir verdadeiramente. E aí ele começa a colher algumas influências nocivas do meio, mas não porque o meio é o desencadeador, mas é porque a natureza dele se sintoniza com aquele meio. E aquilo nos aflige muito, porque nós não queremos vê-los se perdendo, nós não queremos saber deles se comprometendo. A única coisa que nós não podemos admitir nessas tentativas de auxiliá-los é a desistência. Certa vez eu ouvi de um pai uma coisa que me deixou muito assim abalado, chocado naquele dia. Um adolescente que foi o pai chamado à escola para falar sobre a conduta dele, sérias preocupações que os professores tinham, e eu ouvi do pai dele dizendo assim: eu já desisti, não sei mais o que fazer com ele. A única pessoa no mundo que não poderia jamais desistir daquele jovem tinha desistido dele. E é isso que nós não podemos jamais, diante dos desafios da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, é aceitar a ideia da desistência. Nunca. Jamais pensar assim: ah, eu larguei mão, não quero mais saber. Deixa que a vida ensine. Tem horas que nós realmente precisamos deixar a vida, mas jamais desistir. Porque há muitas formas de agir por alguém. E isso está dentro do processo da evolução. E isso está dentro desse processo de intervenção na vida dessas pessoas. É nós continuarmos empenhando a elas o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação. Ainda que dizendo que certas atitudes deles são erradas e não aprovamos, eles precisam saber que nós os amamos. Porque o amor é a única força que transforma alguém. Você pode usar violência, você pode prender, você pode coagir, você pode chantagear, você pode ameaçar, você não muda ninguém. Toca o coração de alguém com amor. Toca o coração dessa pessoa com o seu afeto. Ah, mas a pessoa não muda, porque você não conhece a figurinha que eu tenho lá em casa. Ele vai mudar sim com o seu amor. Um dia toda essa semeadura vai germinar, vai crescer, vai florir e vai frutificar. Tudo isso vai dar resultado. Por isso que nós não podemos desistir daquilo que a gente chama de problema na vida. Desistir do familiar, desistir do filho. Talvez a gente precise até buscar ajuda fora, dos profissionais da área de saúde, na casa espírita, no atendimento fraterno, atendimento espiritual, vindo à reunião, tomando passe. Mas não podemos desistir. Porque o que nos impulsiona na evolução é esse permanente caminhar, esse tentar, é esse continuar. E acreditem, Deus nos fornece as forças para vencer, sempre. Ninguém luta sozinho, gente, ninguém. Nós todos somos fortalecidos todos os dias. É que a gente não pode perceber. Porque se a gente percebesse quem está do nosso lado, nos ajudando, nos conduzindo, nós seríamos um pouco folgados. Iamos falar, ai, toca aí, Espírito Protetor, porque a gente tem hora que precisa se acreditar um pouco realmente por conta de nós mesmos. Mas a lembrança de que nós somos amparados, que nós somos sustentados, ela é a força que deve nos guiar todos os dias a continuarmos. Tem dias que parece que você não tem perspectiva pela frente, vai ser tudo um caos. E a vontade de você ficar na cama e não ter força, não é assim? Que dá vontade, parece que, de largar tudo. Ouçamos a voz desses generosos amigos espirituais que falam: levanta, meu filho, continua, vá em frente, faça o seu melhor, ainda que seja muito pouco, e você conseguirá vencer mais um dia. É assim que os nossos irmãos que se reabilitam de vários tipos de dependências químicas, todos os dias contam as suas pequenas vitórias, seus dias ali um a um vencidos. E isso é uma grande lição para percebermos que todas as grandes conquistas se dão passo a passo, ação por ação. Às vezes a gente tem uma grande expectativa que Deus venha, renova, transforma tudo, muda tudo. Mas e o aprendizado desse momento? Como que fica? Como que nós interiorizamos essa força que a experiência nos traz se tudo fosse resolvido por nós? Ou no nosso lugar? Por isso que nós temos situações que são tão desafiadoras e parecem que não são solucionadas, parece que não tem milagre que dê conta do nosso problema. Vou num lugar, faço tudo o que falo, não dá certo. Vou no outro, não dá certo. Aí chego no centro espírita, falam do passe, falam de tudo e não dá certo. Talvez esteja dando certo, sim, mas não no tempo que a gente está acreditando que seria o ideal. Não naquele tempo que nós queremos, mas é no tempo que nós e as outras pessoas precisamos para aprender as lições da vida. Porque a evolução nada mais é do que experiência. Evoluir espiritualmente é você adquirir experiência. Felizmente, o conhecimento, a partir de um certo ponto da evolução, passa a nos guiar e nos dá mais força e nos dá mais segurança. Felizmente, a experiência dos outros pode ser compartilhada e nos auxilia. Por isso que não podemos jamais acolher nenhum pensamento de derrota. Somos espíritos que já vencemos inúmeras provas, gente, inúmeras. Essa longa trajetória da evolução espiritual que todos nós atravessamos, nós já vencemos inúmeros obstáculos. As qualidades que nós possuímos, e aqui não vem falsa modéstia de nenhuma natureza, não vem falta de humildade, porque humildade não é negar valores próprios. Humildade é apenas você saber quem você é, sem pretensões, sem orgulho. Mas o que nós já temos de bom é resultado de toda essa conquista evolutiva que nós passamos. Essa força que a gente tem todo dia de atender os nossos compromissos, de trabalhar, acreditem, gente, isso é uma virtude incrível. Porque tem espírito que ainda não aprendeu isso, espírito que é preguiçoso, que quer tudo de mão beijada. Essa disciplina de a gente vir, mesmo num dia como esse, tão ameaçador, com tantas temeridades na rua, com tantas circunstâncias, isso também é uma conquista. que a gente podia ficar em casa assistindo novela, telejornal, mas não, a gente está aqui agora. Ah, mas foi por necessidade. Que bom, porque tem gente que tem necessidade e não se mexe para atendê-la. Então, tudo que a gente já tem hoje de bom tem um valor, é resultado dessa evolução. E isso nos mostra que nós temos ainda muito a realizar espiritualmente por nós mesmos. Muito. O que a gente só não pode querer é que as coisas sejam transformadas e modificadas sem antes nós aprendermos o que elas precisam nos ensinar. A gente vence as provas, as expiações da vida, quando aquelas lições nós assimilamos. É ali que a gente vence. Por isso que precisamos refletir muito sobre a vida que nós temos hoje. Por isso que temos que meditar profundamente nos resultados que hoje nós colhemos. E nós vamos perceber que nós chegamos onde estamos hoje pela forma como nós nos conduzimos, pela forma como nós conduzimos a vida. Muitos pais, por exemplo, lamentam dos filhos apresentarem certos problemas e às vezes eles são lúcidos o suficiente para perceberem que foram muitas vezes a má condução em determinados momentos da vida que levou a esse ponto. E a gente faz o que nessa hora, quando chega nessa consciência? Se desespera? Se revolta? Larga tudo? Não. A consciência daquele que descobre que errou deve ser a daquele que se dispõe a continuar tentando acertar. Porque, afinal de contas, quando a gente erra em questões da vida familiar, dos filhos, não erramos por maldade. Não erramos porque nós queríamos que os nossos filhos se perdessem. Ou seja, outra circunstância qualquer da vida. Nós não erramos porque queríamos o mal. Nós erramos porque éramos o quê? Ignorantes das leis divinas. Hoje a gente entende melhor. E hoje a atitude de quem entende a lei divina qual é? É a de prosseguir, é a de continuar. Porque se Deus nos permite errar em uma época da vida, Ele nos prepara para acertar em outra. Se Deus nos permitiu que passássemos por provas difíceis que nós mesmos escolhemos, Ele nos dá as forças para superarmos. E essa força, ela pode ser mobilizada conscientemente por nós. É uma força singela, ela é simples. E tem pessoas que menosprezam, falam que é banal, que isso é crendice. Mas é uma força tão vigorosa que quem já exerceu essa força sabe do que eu estou falando. Sabe que ela produz bons frutos, que ela traz resultados. E só de falar nela já dá uma grande emoção. Porque nos recordamos dos momentos em que, muito aflitos, nós fizemos uso dessa poderosa e extraordinária força. E ela nos vitalizou, nos renovou, nos trouxe uma disposição diferente. Sobre essa força, me permitam contar a história de uma mãe muito desesperada no século IV da era cristã, talvez um pouco antes. Uma mãe que viu seu filho muito confundido com os prazeres do mundo, totalmente perturbado, vivendo como ele queria. E essa mãe, muito desesperada, né, orava insistentemente para que seu filho se transformasse. E ela consultou um sacerdote na época e contou da sua aflição. E ele sabiamente disse para ela assim: é impossível que um filho que recebe tantas orações de um coração materno, tão desejoso do bem do filho, se perca. É impossível que alguém que se ore por ele não vai encontrar o seu caminho. E ele encontrou. Ele amadureceu, cresceu, se renovou e se tornou um grande expoente do cristianismo. Talvez vocês já saibam que eu estou falando de Santo Agostinho. A mãe dele, Mônica, conhecida no meio católico como Santa Mônica, durante a juventude dele, ficou muito preocupada de que ele, influenciado pelo pai, que não aceitava em nada os princípios cristãos, que ele se perdesse. Que ele se entregasse totalmente a uma vida apenas de desequilíbrios e voltada ao hedonismo, ao culto do prazer sensorial, físico. E ela orava insistentemente. E quando ela levou as suas aflições a um religioso, ele disse para ela: é impossível que um filho de tantas orações se perca. Essa força poderosa que nos sustenta e que nos guia é o poder da prece, que é extremamente benéfico, que não podemos nunca menosprezar, que temos que mobilizar para nós mesmos encontrarmos a força, a resistência para vencermos esses desafios da vida. Por isso que ao acordarmos, devemos elevar o nosso pensamento a Deus e desejar que aquele seja mais um dia de crescimento espiritual, de transformação, um dia de aprendizagem, um dia de crescimento interior. Durante o dia, diante dos obstáculos, das dificuldades, basta um pensamento, recorrendo a esse poder supremo da vida, que nos guie, nos ajude e nos sustente. E nós percebemos que no final do dia, chegamos nele vitorioso. E ao término desse dia, ao fazermos o balanço que o próprio Espírito Agostinho, Santo Agostinho, recomendou, ao avaliarmos tudo o que fizemos, que incluamos nessas reflexões a prece, a oração, pedindo a força para que possamos, no próximo dia, resistir àquelas perturbações que sucumbimos naquele dia, que mantenhamos a força que tivemos naquele dia. Convictos disso, nós sentiremos essa força nos movendo e nos conduzindo. Esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre o poder da prece, como ele é importante ser mobilizado por nós, porque prece não é ato religioso apenas, não é algo apenas que se passa na sua cabeça. Ao entrarmos em oração, nós nos conectamos com a inteligência suprema, Deus. Nós nos conectamos com espíritos muito evoluídos, sábios. E nós passamos a funcionar como se fôssemos parte desse grande e extraordinário sistema do amor que envolve a criação divina. Agora, o contrário a gente faz muitas vezes, quando a gente entra em desespero, em descrença, quando a gente entra naqueles estados de achar que tudo está perdido. A gente se conecta a outras mentes que estão igualmente doentes e enfermas, e nos sentimos exauridos, consumidos. Hoje nós nos encontramos numa posição muito melhor do que já fomos no passado. Hoje nós estamos num limiar de um mundo extraordinário, que não vai ser incrível do ponto de vista material, mas é no ponto de vista espiritual. Nós podemos trabalhar insistentemente para mantermos essa ligação com o plano espiritual maior, através da prece, através da oração, e vamos aurir, receber uma força que vai nos conduzir a um novo modo de viver. Só que se a gente não acredita nisso, isso não acontece. Se eu ponho em dúvida isso para mim mesmo, eu neutralizo essa força. Por isso que todos devemos fortalecer as nossas convicções, reforçando isso através de uma leitura sistemática das obras espíritas que nos reforçam essas ideias, participando das atividades que a Casa Espírita promove, dos cursos, das palestras, colocando em nossos pensamentos essas ideias positivas, essas ideias de confiança. Nós estamos numa etapa da nossa evolução espiritual consciente. Já não somos mais impelidos pela necessidade apenas para evoluir. Já não somos mais impelidos pelo medo, pelo instinto. Já não somos mais impelidos pela ambição, por nada disso para crescer. Nós podemos conscientemente evoluir e tirar um grande proveito da nossa existência e encontrar uma paz muito profunda dentro de nós. E nós podemos conquistar isso e nos sentirmos muito fortalecidos. E nós vamos ter até a ilusão de que já somos felizes, porque vai ser um novo estado de vida. E nós vamos até perguntar: nossa, eu recebi a iluminação, Nossa, essa luz intensa que me clareia a vida, é isso? Não, é só o começo de tudo que nos está reservado. Mas continuemos acreditando, continuemos perseverantes, continuemos mobilizando o conhecimento espírita em nosso favor. Voltemos a nossa atenção mais detalhadamente a essas obras que são a base do conhecimento espírita. As obras de Allan Kardec, meditemos e reflitamos. Um evangelho no lar não é um simples ritual, não é um ato banal. É um momento que tem que ser muito solene para nós, muito importante. Porque, de fato, os espíritos amigos estão ali naquele momento. De fato, quando nós lemos as páginas luminosas do Evangelho e refletimos naquelas lições, elas são grandes anunciações das leis divinas para nós. São grandes revelações que nós recebemos. Só que nós, muitas vezes, não percebemos isso porque nós achamos que mandaram eu fazer Evangelho, vai que dá certo. Se eu não dou importância àquilo que eu estou fazendo, não é importante. Se eu dou importância, aquilo se torna importante na minha vida. E podem acreditar. O Evangelho no Lar é o grande instrumento que a espiritualidade tem para nos tornar agentes da higienização espiritual do nosso lar. Então incluam de fato e vivam esse momento com muita intensidade. Porque ele, de fato, traz ali uma profunda renovação para todos nós. E cultivemos a oração sempre. E estejamos dedicados à nossa frequência à Casa Espírita. Aqui é como aquela barca que eu falei do começo, em que quem conduz é Jesus. Temos aqui os trabalhadores encarnados, os espíritos aqui ajudando. Mas essa é a grande barca que está nos ajudando a atravessar esses mares da vida. Por isso que ao chegarmos na Casa Espírita, temos que ter alegria, contentamento, esse espírito fraterno que permeia esse ambiente. Porque os espíritos amigos são assim. E nós, quando nos vemos, precisamos nos sentir assim, para nos fortalecer e nos ajudar. Nós temos um grande apoio para a nossa evolução e para a nossa vitória espiritual. Estar hoje no mundo, diante de tantas confusões, tantas pessoas equivocadas, orientando os outros por interesses materiais, e termos a singeleza do Evangelho, como é exposto na Casa Espírita, é uma bênção que nós precisamos valorizar muito, muito mesmo. Então, todos nós somos espíritos que, nessa longa jornada evolutiva, temos aprendido muito, temos crescido muito e estamos em plenas possibilidades de continuar crescendo. Recursos não nos faltam. Apoio, investimento divino em nossas vidas não nos falta. Falta aos outros? Também não. Todos recebem, na medida certa, aquilo que mais necessitam. Mas há uma parte que nem mesmo Deus fará por nós. É a parte que nos cabe nesse processo. Que é a parte de aprendermos o que as experiências nos ensinam. Enquanto a gente luta e reluta contra elas e atribui as responsabilidades ao outro, está sempre colocando a culpa sobre o outro, nós não estamos aprendendo muito. Mas quando nós passamos a entender que tudo que nós vivemos tem algo a dizer para nós mesmos sobre quem somos e quem precisamos nos tornar, nós estaremos, de fato, aprendendo com essas experiências. E assim estaremos evoluindo de uma forma bem mais consciente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, que a paz de Jesus possa envolvê-los muito, que ao retornarmos aos nossos lares possa ser em paz, em segurança, e toda a harmonia aqui recebida possamos levar e compartilhar com todos. Que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Sim.